Celia. Thank you. meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Na casa da paixão, sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescei lua pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. E. Isso aí.